apresentar, para falar um pouco também dessa experiência, deste desafio que é tentar ordenar o que está desordenado, dando dignidade às pessoas e às famílias. Então, muito obrigado por estar presente. Tenho a palavra. Rui Cruz. Tá, antes de tudo, queríamos agradecer muito sinceramente ao Comitê Científico e ao Presidente o convite que foi feito para podermos apresentar aqui algumas questões à volta desse desafio que é a urbanização e de um caso concreto, a urbanização Nova Vida, uma urbanização que nós podemos. Espera aí, um engenheiro situa. Portanto, nós temos ali uma amostra do que é o plano diretor dessa urbanização. Estamos a falar de uma área de cerca de 430 hectares. Estamos a falar de uma área à volta de 420 hectares, onde estão a ser edificados, a ser concluídos agora, um total de aproximadamente 7.500 fogos. Portanto, 7.500 fogos. Podemos passar. As máquinas, o equipamento também sempre responde. Bom, este quadro dá-nos uma ideia, digamos, da dimensão e complexidade do que é atualmente o projeto, este projeto habitacional. Estão envolvidos 10 empresas, estão empresas sul-africanas, australianas, alemãs, chinesas, angolanas e britânicas, ou de raiz britânica, portanto, desde as fundações, com a Bauer, a ETAR, que é a Estação de Tratamento de Águas Residuais, os chineses na parte de estruturas e de habitação, e o projeto com a Africom Aurecon, e a Mace como consultor técnico, e a Mostim como gestor do projeto. Quer dizer, este projeto tem atualmente uma particularidade que é, para já, ainda única em Angola. O Estado decidiu terciarizar a gestão de uma urbanização numa empresa privada. Portanto, aprovou o plano diretor, definiu a tipologia das habitações, definiu os preços de venda, definiu as políticas de contratação dos prestadores de serviço e atribuiu à entidade gestora, no caso à Imojustin, qual é o seu presidente do Conselho de Administração, a função de coordenação do projeto, pagando-lhe um FII por esse serviço. E pagando-lhe um FII e definindo que o projeto tem que ser financeiramente sustentável, no qual o Estado unicamente comparticipa nas infraestruturas. Bem, este novo modelo, e é experimental, tem 2 anos, 2 anos e meio, e conduziu em que nestes 2 anos e meio o Estado gastou zero kwanzas e a sustentabilidade permitiu gastar 190 milhões de dólares com dinheiro da venda das habitações aos particulares. Quer dizer, o produto tem um mercado claro, identificado, e esse mercado permitiu que o Estado não gastasse nenhum dinheiro, incluindo infraestruturas. Mas isso foi uma falha, está a ser recuperado agora, a sua comparticipação, mas tivesse feito este desenvolvimento da segunda fase do projeto. Esse projeto habitacional teve duas fases. A primeira fase, como projeto habitacional do Estado, foi concebido e dirigido pelo Ministério das Obras Públicas, isto é um departamento do Governo encarregue das obras públicas que fez a gestão, e temos aqui espalhada a primeira fase em que é que consistia, um total de 2.621 fogos, dividido por apartamentos, vivendas, ao longo dos anos. Isto é um projeto que iniciou em 2001, 2003 e terminou a primeira fase em 2005. Depois temos aqui projetado o que é a segunda fase do projeto, isto é, a zona onde é que foi desenvolvida a segunda fase, onde é que podemos ver a seguir. Foi projetada a construção de 3.140 fogos, para além de escritórios e estruturas comerciais também. Mas, portanto, a nível da habitação, porque o foco era a habitação, a filosofia inicial deste projeto, podemos ver as infraestruturas também, ali estão espelhadas a execução das infraestruturas, desde os arruamentos, a água, a eletricidade, ao longo destes anos, e atingimos agora, atingiremos em 2013, 70%, para se concluir em 2014, pelos vários níveis, pelos vários tipos de infraestruturas, eletricidade, esgotos, água e arruamentos. Podemos passar. Bom, uma das particularidades que este projeto apresenta, uma das várias particularidades, é que o Estado ensaiou também, pela primeira vez, sem haver autarquias, um modelo de gestão privada dos serviços municipais. Isto é, em vez de ser as empresas públicas a fazer serviço de manutenção de infraestruturas e equipamentos públicos, contratou empresas privadas para poder fazer desde a manutenção desses equipamentos até ao serviço de distribuição de eletricidade, de água, manutenção do saneamento, manutenção das infraestruturas de distribuição de água, tudo isto. Como devem imaginar, foi uma experiência difícil, muito difícil. Eu estive envolvido nessa experiência e normalmente as empresas públicas reagiram muito mal. As empresas concessionárias de água, de saneamento, de eletricidade, reagiram como se, bom, agora as novas urbanizações, o Estado deixará de ter as empresas públicas e vai ter atores privados. Mas era mera prestação de serviço, no qual a montante estavam as empresas públicas. O fornecedor de água era a empresa pública, o fornecedor de energia era a empresa pública. A única questão é que havia tarifas que permitiam pagar o serviço do operador privado e fazendo introduzir sistemas de pré-pago. Pré-pago para a energia, para a água não, mas criando ali uma forma do projeto ganhar sustentabilidade financeira e não penalizar o consumidor. Isto é, o objetivo é não penalizar o consumidor e ter, digamos, condições de, perante esta Luanda tão grande, haver operadores que pudessem realizar esses serviços. Bom, a experiência foi feita, o balanço tem aspectos positivos e tem negativos, mas as empresas concessionárias não gostaram muito da experiência e não é um modelo que se tem ainda repetido. Bom, nós estamos a vir aqui à microlocalização, onde é que isto fica? Pode voltar atrás. Isto fica na zona de Luanda Sul, isto é, a urbanização Nova Vida fica na zona de Luanda Sul, é uma área que foi retirada ao projeto de Luanda Sul, os tais cerca de 430 hectares, e portanto, onde está a ser desenvolvido o projeto. Podemos avançar? Bom, isso pode-se avançar. Isso também já falamos. Isso é uma imagem. Isto é o plano diretor também. Bom, acho que temos aí informação não tão sistematizada, mas no nosso. Bom, nós podemos ir falar de acordo com os elementos. Então, o que é que importa destacar de particularidade neste projeto? Primeiro, o método de gestão do projeto. Pela primeira vez, o método de gestão de uma obra pública e de uma urbanização, não é de um prédio, de uma ponta, de uma estrada, é de uma urbanização, é entregue a uma empresa privada num formato em que a empresa privada é remunerada pelos serviços, mas tem a obrigação de assegurar a sustentabilidade financeira do projeto. E o Estado, como participa, unicamente nas infraestruturas. Não vai para além disso. E o projeto tem que ganhar viabilidade financeira. Depois, é a questão da experiência de gestão e manutenção dessas infraestruturas, em que pela primeira vez se ensaia também uma associação entre as empresas públicas, a montante, ou a Jusante, a montante, sim, e as entidades privadas para essa manutenção e esse equipamento. Bom, os fatores de risco que esta urbanização tem são os habituais. Primeiro, ou ela virar uma cidade, um local dormitório, isto é, não ser só um local de residência, ou não se virar só um local dormitório. E estamos a tentar alterar isso, por um lado, introduzindo escritórios e espaços de trabalho na própria área, isto é, criando espaços que não sejam só habitacionais, e procurando fazer com que as ligações que acedem a esse projeto situado na Irlanda Sul possam servir aquela zona de residência que hoje é uma zona de grande expansão, a Irlanda Sul e Sudeste. O que se pode dizer é que uma das razões do sucesso deste projeto é o preço. Numa altura em que o boom imobiliário atingiu, no ano 2007, o preço de 10 mil dólares o metro quadrado de venda nas zonas prime na cidade de Luanda, isto é, no ano 2006, 2007, atingiu o preço de 10 mil dólares o metro quadrado, o governo definiu este projeto para ser vendido a 2.500 dólares o metro quadrado. Nas casas de os apartamentos, a 1.500 dólares o metro quadrado. Portanto, uma baixa significativa, no qual os destinatários primeiros eram os funcionários públicos. Isto é, o projeto surge concebido como visando atender à necessidade que a função pública tem de habitações a custo controlado. Não é o preço de mercado, é um preço a custo controlado que é definido para a tipologia, para os materiais e, como tal, os empreiteiros concordem, mas sabem que as regras são aqueles e os preços são esses. E, portanto, constrói-se hoje, no Nova Vida, a 850 dólares o metro quadrado, o que é muito difícil encontrar noutras zonas da cidade de Luanda, pela economia de escala que o próprio projeto tem. Gostávamos de dizer que, para além da habitação, há os equipamentos sociais, naturalmente. Além das zonas verdes que o projeto tem, há as zonas de lazer, há escolas, há áreas de saúde, há, digamos, projetado uma mediateca à parte informática, às áreas de lazer, portanto, para permitir dar qualidade de vida aos seus moradores. Toda esta área é devidamente infraestruturada e, portanto, para ser uma área urbana, com energia, água, saneamento. Portanto, eram estes, talvez, os aspectos mais importantes que gostaríamos de expor, como experiência que está numa fase adiantada para concluir em 2014 e que foi introduzido, por um lado, na gestão e manutenção, infraestrutura de equipamentos, e hoje na gestão do projeto. O projeto habitacional hoje é feito de forma, um projeto público, de investimentos do Estado, mas combina dinheiros públicos com dinheiros privados. Isto é, o mercado, há um mercado para isso, há uma classe média crescente que adere a este projeto, no qual foi ensaiada também, pela primeira vez em Angola, a chamada renda resolúvel, depois da independência. É um sistema de propriedade condicionada. Isto é uma propriedade que, ao fim de 20 anos, se pode adquirir, mas que só se torna plena e efetiva depois de pagar a totalidade da casa. Nova Vida foi um modelo ensaiado e houve algumas dificuldades, porque foi a primeira vez que se ensaiou e não houve, da parte do Estado, os mecanismos para proteger devidamente as garantias de pagamento dessas importâncias. E o Nova Vida, segunda fase, já não teve renda resolúvel, já não teve propriedade resolúvel e tem financiado através de um sistema de vendas que, por ser muito competitivo, tem um mercado atrativo, garante até hoje a sua sustentabilidade. Portanto, eram estas as questões fundamentais. O resto saberão melhor do que eu, tanto como eu, quer fazer casas e o projeto. Dei um enfoque nas particularidades e possibilidades deste projeto. Obrigado, professor Cruz. Eu penso que depois do debate.